Não sei se ela um dia volta, nem porque cê foi embora. Não sei se ela um dia volta, nem porque cê foi embora. O meu peito corcoveia, todo cortado de espora. O meu peito corcoveia, todo cortado de espora. Nos meus sonhos, esperança, parceira do coração. Nos meus sonhos, esperança, parceira do coração. Nos pelegos, só lembrança, parceira da solidão. Nos pelegos, só lembrança, parceira da solidão. Da madrugada, ouço seus passos na estrada. Na espreita da madrugada, ouço seus passos na estrada. Eles seguem seu caminho e eu fico a olhar pro nada. Eles seguem seu caminho e eu fico a olhar pro nada. Se de novo o sol chegar e ainda me encontrar acordado. Se de novo o sol chegar e ainda me encontrar acordado. Fecho as portas do meu rancho e sigo pra qualquer lado. Fecho as portas do meu rancho e sigo pra qualquer lado. Tem dó, tem dó, tem, que a saudade quer me matar. Galopei o Rio Grande inteiro tentando te encontrar. O meu mate já está lavado de tanto te esperar. Galopei o Rio Grande inteiro tentando te encontrar. Da madrugada, ouço seus passos na estrada. Na espreita da madrugada, ouço seus passos na estrada. Eles seguem seu caminho e eu fico a olhar pro nada. Eles seguem seu caminho e eu fico a olhar pro nada. Se de novo o sol chegar e ainda me encontrar acordado. Se de novo o sol chegar e ainda me encontrar acordado. Fecho as portas do meu rancho e sigo pra qualquer lado. Fecho as portas do meu rancho e sigo pra qualquer lado. Tem dó, tem, tem dó, tem, que a saudade quer me matar. Galopei o Rio Grande inteiro tentando te encontrar. O meu mate já está lavado de tanto te esperar. Galopei o Rio Grande inteiro. Tentando.